A paz do Senhor seja com todos dentro da favela. Eu sou o Anderson, representando o Rap Pentecostal na FV. É nóis, Clube da Olaria, vindos para libertar os cativos. Na missão, rima evangelize, filhos do poderoso chefão. Sem demora, vamos aí, truta, correria de mil grau. Ganha cena e não passa mal, glória a Deus. O resgate continua, segue a bula e assim prossegue a missão. Sentinela na vigia, firme na prontidão. Pronto para o resgate com unção e poder. Alguns becos e vielas, mais conhecido de FV, favela, situada Zipá, do lado leste de São Paulo, onde é fácil encontrar. Doido pronto para ver o mal acontecer, seja com uma quadrada ou com fumaça na mente, mas nem é. Segue o som, sei qual a minha missão. Incentivar o lado certo com manual na mão. João Ferreira, pode crer, você sente esses que estão prontos pro resgate dentro da FB. Ligou com é sangue bom, sem demora, então tô pronto para o resgate. Evangeliza os irmãos com meu papo de crente. Por aí vi dizer que eles estão admirando. Essa hora, vamos aí. Oh!